esquerda, gole Val, após direto eu, o controle de 1935, transponder 5114, rota 3603. 3603, corre a ponte para puxa e acionar. Sim. Solo Gol 885 na ponte 10 para pushback e acionamento. Uno 885 autorizado, puxa e acionamento, a ponte para o táxi. Contra para o táxi, 885. Para o táxi, o Bravo Lima Papá. Bravo Lima Papá, confirme pessoas a bordo, autonomia alternativa. Apenas tudo seguro, apenas Salvador está com 4 a bordo, está com 7 horas de autonomia. Lima Papá, autorizado, táxi Aquilo Alfa, na Golf Chimarra 2, 198, decimal 6, Kenegar 1092. Aquilo Alfa na Golf 118,6, Kenegar 1092. Obrigado, vai iniciar o tá. Abaixado travado no final do procedimento POR da 28, já aviso a Alfa 28. 1858, livrou a esquerda na sua escuta, não. Salve Lima Papá, aguardará para ingresso na Alfa. Santos. Assim vai aguardar, estamos a encontrar para cá. Lima Papá. 3858, autorizado táxi Alfa Juliette, para o gate 06. Alfa Juliette para 612, 3858. Salve Lima Papá, após tráfego livrar Alfa através com aquilo autorizado táxi Kilo Alfa na Golf Chimarra 2, 1 no 8 e após o tráfego aqui, o Alfa na Golf 108,6 Lima Papá. Estou em Salvador, muito boa noite, gente da Yankee, eu estou passando o Oxo Ratan, vou passando o Conde, mantendo o voo, mas agora. Oxo Ratango, sentido tráfego, voo para o adianto para a chegada IPIT, aguarde o contato radar, chame descida. Fativo, voo de IPIT, e vou passando o Oxo Ratan, aguardando a descida. Cruzado voo IPIT. Autorizado foi difícil, o Oxo Ratango. Autorizaria o TAM 3561, vai direto para a posição Alfito? 561, chame o centro na frequência 1264, alterna 1288, solicite diretamente ao centro. Entendeu, primária 1264, secundária 1288. 8. Funciona o Serra Vida 363. E compete final em nave, torre 1186, está 3662. 86, obrigado. Objeto 6727, reduza para 170 nós, vai seguir tráfego da TAM. A base da TAM, 9 milhas à sua frente. Reduzindo 170 nós, 727. 727, continue descida para 2000 pés, ajuste 613, informe final do procedimento VOR, DMA pista 28. 2013, informará, 727. Quente, atento ao Airbus da TAM, 1885. Pode confirmar as instruções com 1885, a cidade fez até a cabeceira 28? Desculpa, autorizado táxi a Juliette Alfa, reportará antes do travesti com a Delta. Juliette Alfa, chamante através da Delta, 1885. Na 6310, no solo, as 45, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo em 1219, mantém a posição antes do ataque, foi Alfa, boa noite. Esquerda, 1219, vamos manter as alfas. Boa noite. Boa noite, ó. Papa Romeu Bravo Lima Papá, confirme está no ataque seguro. Afirmativo, mantém a posição. Tenente, mantém a posição, aguardando. Aguardará, Papá. Alô, Salvador, boa noite, Xené 6310 livrou. Xené 6310, boa noite, fez o ataque se aquilo, pátio, pátio 3. Aguardará para ingresso, pátio 1. É, 6 vai passar pela aquilo em frente ou pelo pátio 3? Sim, vai apontar para ingresso, pátio principal. Pode confirmar? Xenão 6310, afirmo, o saco será em frente, quilo, pátio 3. Reportará para ingresso para o pátio principal, o pátio 1. Afirmativo, ao sair do 3, reportará para o principal, de 310. Sim, expect VOR Delta Mike Echo, torcido runway 28. Down to 2,000 feet and expecting board VME runway 28, zero passenger 3, unit 1013. Final do VOR-DMA para 28, Web6727. Compete final do procedimento VOR, chama a torre 1186, Web6727. 1866727. Torre Salvador, Web6727. Web6727, que eu tenho aproximação, aguardando pista livre. 27. O Bravo Lima Papá tem condições de ingressar e decolar de imediato quando autorizado. Pronto. Gente, o Papa Romeu Bravo Lima Papá está autorizado a Lima, tem ficha 28. Lima Antena 28, Lima Papá. Está 3662 no solo, as 48, vai liberar a esquerda, vai manter a posição antes de ingressar na Alfa, chama o solo 21.9, boa noite. Gente, a esquerda manter a posição, boa, autorizando a autorização Alfa, está 3662. Até um contato radar 52 milhas no nordeste de Salvador, vigilância. Salvo. 2 para 3662. 3662, boa noite. Na passagem é o Boeing da Gol, taxiando na Alfa. Após autorizado o táxi e aquilo, pátio 3, apontará para ingresso pátio 1. Aquilo, pátio 3, formar para ingresso pátio 1, tá? 3662. Jet 6727, vento 200 graus com 05 nós, ajuste 10 no 3, informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados, tem pouso autorizado, pista 28. 6727, confirmado, a Taxi Charlie está operando? Afirmativo, a Taxi Charlie está operando, tem pouso autorizado, pista 28. 6727. Romeu Bravo Lima Papá decolado ao 50, mantém a proa e chama o controle agora em 19.35, tomou voo, boa noite. Mantém a proa, chama 5935, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador Papá Tango, Vitor Guilho Delta. Sou táxi Alfa India Gate 02. Alfa India Gate 02. Já está na proa de mar e solicita a descida e, se possível, os corredores para a 1-7. Vamos modificar as regras da presente? Afirmativo. Bem, modificado aos 50, desce em condições visuais para 1.500 pés, ajuste 1.013, conforme ingressando nos corredores do lado de Salvador. Fórmula através de Veracruz. É que saiu entrecortada essa mensagem, vai entender o final. Descida visual para 1500 pés, ingresse nos corredores e reporte no através de Veracruz. É, tranquilo, Dato. Romeu Bravo, Lima Papá, contato radar na decolagem, suba ao nível 180, saída Gole e vigilância. 180, via Gole, Papá. Vai liberar a próxima esquerda na taxiway Charlie, vai manter a posição antes de ingressar na Alfa e vai chamar o solo 121-9, boa noite. Charlie 129, boa noite, até janela, 727. Complete VOR approach and contact the tower on 118.6, Europa 083. Complete and 118.6, Europa 083. Oi, boa noite, Europa 083. Oi, boa noite, Europa 083. Ocean Air, prossiga. Europa 083, we are approaching to the runway 28. Alpha Juliet, gate 04. Alpha Juliet pro 046727. Europa 083, and continue approach and stand by to clearance. Stand by, continue approach, Europa 083, 6 miles. Decolagem autorizada, pista 28, vento 220 graus com 07 nós. O ajuste 1-0-1-3. Iniciando 28, 1-8-8-5. Alpha Zero 83 and continue approach and standby runway vacate and inform the last 90 meters of the runway 28 and are closed. Drop information at the level clear. Prossiga. Gentileza, qual a subida empregada da 28 é para Recife? Aron, transição Melim. Aron, Medim? Melim. Merlim, obrigado. Para o táxi, puta 3603, 117 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterno Galeão. Marcena Pro, controle agora 1935, obrigado, boa noite, voo no 885. Para o Rufo, Jotoba. Gente, autorizado táxi via Juliette, Alfa, ponto de espera 28. Juliette, Alfa, ponto de espera 18.6, 3603. 400, não sei agora, confirmando manter a pro até 3000. Temos pro até 3000 após perfil da guarda. Você está 3000 após o perfil da guarda, igual no 885. Bravo Lima Papá, o controle. Prossiga Lima Papá. E direto e Léo já presente. Presente direto e Léo, Lima Papá. Coordenação a Baritão, Papatão, ouvido aqui no dedo. And after the left at your next left and contact the ground 121.9R and meet a position on taxiway Alpha. Next to the left, 121.9R, and we will maintain position in Alpha Drop 08. Okay, Graf. Alpha 083, clear taxi via Alpha Juliet to April 11. Alpha Juliet to 11, Europa 083. Europa 083, the taxi Juliet to gate 11. Right to the gate 11, Europa 083. Salvador Azul 4071. 4071 para Campinas, nível 360, Guarda-Copa. Os últimos 900 metros da pista continuam interditados? Os últimos 90 metros, 90 metros. Somente os últimos 90 metros estão interditados, ok, obrigado. Salvador, TAM 3603, próximo ponto de espera, pista 28, pronto. Eu TAM 3603, está autorizado a alinhar e decolar, pista 28, o vento 210 graus com 05 nós, ajuste 10013. Alinhe e decola, pista 28, o TAM 3603. Azul 4071 para Copa. Recife agora na frequência 1264, câmbio. Recife 1264, voo no 885, voo. A colada 28 mantém voo até o nível 030, após saída Goleval, após Sagaz. Controle 119.35, transponder 5143. pousado Campinas 360, uniforme 58, decola 28, mantém a proa até 030, após esquerda gole, Val Sagaz, 1935 controle, 5143 do transponder, azul 4071. 4071, correto, reporte para puxa e sanoé. Tamo bom, boa noite. 1935, controle Salvador, 03603, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o 03603, decolada da 28, está mantendo a proa. 3603, contato radar na decolagem, sube e mantém nível 340 na saída gole. Conferir pode apurar gole, está presente? Autorizado rumo de gole, 3603. Rumo de gole, está presente, na 3603, Fabel 340. Salvador, gol no 885, voltando. Para o controle, prossiga. É o gol no 885. Você ganha uma frequência alternada para o certo Recife? Negativo 1264. Terno 1288 e caso negativo 12685. 288, terno 2685 ainda. Muito obrigado. Passando outra vez de Veracruz na 2500, o Vitor Quilo Delta. Após Paripe rotatório, vento pelo Delta. Paripe rotatório, CR, vento pelo Delta. Centro Sol. Vitor Romeu Alfa está frente ao hangar da Bata, solicita táxi para o PAC 6. Sente, Vitor Romeu Alfa chama na torre 18.6 para início do táxi. 18.6 para início do táxi, Vitor Romeu Alfa. Paulo Oeste de Coral, vigilância. Dentro do Recife de Papa Santos, com dois Salvador de Papa Santos, Fox Lima. Fox Lima, é o controle, seu plano é visual? Afirmativo. Pode parar, abandonar 095 para a altitude de tráfego de Salvador, ajuste 1013, Whisky Fox Lima. Lima, dando no ponto ideal de abandonar o ajuste, é o nível 095, se possível, toda a rotatória. Direto, rotatória, Palito, para a altitude de tráfego, ajuste 1013. Alô, Dona Jorge, um abraço. Salve o táxi, porta para o ingresso na pista 17. Autorizado 2000, final VOR. Eco Serra Tango. 2000, final VOR. Eco Serra Tango. Nível 360 com fins, agora de copo. Vai dando 360 para com fins, o TA 3455. Vitor Romeu Alfa para ingresso na 17. Se o Vitor Romeu Alfa está utilizando ingresso na 17, agilizando ao máximo, ele vai livrar na Taxiway Quebec para prosseguir o táxi. Apressando o táxi, aqui é Quebec, Vitor Romeu Alfa. Thank you. Contato 3603, chame Recife agora na frequência 264, tanto 3603. Bom, 264, 3603, uma boa. Tango Victor Romeo Alpha vai ingressar na Taxiway Quebec, após ingresso na Taxiway Mike, e vai manter a posição na Taxiway Lima e vai chamar o solo 121.9 para prosseguir o táxi. Já livrou a pista, estou na Quebec após Mike, e ele vai chamar o solo na Lima, Victor Alpha. Certo, Alpha. Boa noite. Controle da Madon, Papatango Vitor Quilometro, vivo lá em 117. Chame torre agora 118.6, tem bom pouso, Vitor Quilometro. Chamar a torre 118.6, Vitor Quilometro. Vitor Quilometro. Papatango Vitor Quilometro, presente nesse 360 pela esquerda, aguardando autorização. Vou chamar a torre 18. Meia, observa. Autorizado, pista 28, o vento 220 graus com 04 nós, ajuste 10013. Informa os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Sim, senhor Atlango. Autorizado, táxi a pátio 1 e para o pátio 3. Via pátio 1 para o pátio 3, vida um alfa. Salvador Azul 407, no pushback de treinamento, posição 09. 4071, aguarde para pushback adicionado. Aguarda 407, menos. Karen, é possibilidade de voar o Sierra Vitor 362? 362, para entender então que solicitou a aeronave para 4000, ajustado 1013. Após o 362, completa o procedimento da aeronave com o 398. Então, 362 descendo para 4000 com 1013. E completa a aeronave após o 362 do voo 1398. Um minuto para retornar a ligação. Ah, tá ok, né? Muito obrigado. Autorizaria o acionamento, o acionamento posterior copo. Negativo, se o senhor pode autorizar o acionamento após. Pode ter autorização no centro. Ok, então aguardando. Solo a chanel 6310, quando possível, solicita 330 para Recife. Olha, eu acho que a Gosqueiro para início descendo. Entende, aguardo. Contrário 71, autorizado push, back, acionamento. A ponte do ataque. Autorizado push, back, acionamento. Apertando ataque, contrário 71. Temposo autorizado, pista 28, vento 220 graus com 05 nós. Bravo, foi autorizado, 28. Alma de Cari descerá para 050, golpe quilo. Confirma como recebe o controle agora, o quilo? 5.5, senhor. Gente.